A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital está a postos para mais um programa, A Escola e o Meio, o 25º deste ano letivo. Agradecemos a sua atenção. Boa tarde, locutores. Boa tarde. Ora, animadíssimos, neste final de período, vamos ficar, como é hábito, com a boa sugestão musical do João Oliveira. À toa, a famigerada banda portuguesa voltou ativo. Chama-se Queria Ser e já está lançada nas plataformas digitais há uma semana. Eu não aguento ficar assim. Mas passo o tempo, perco a coragem só de olhar para ti. E por mais que queira, fico sem chão. Só de pensar em te falar e tu dizeres que não. Pensei ir embora, mas eu não vou. Por agora, mostra que sou. Palavras decoro as falas, mas não sou capaz de falar contigo e mostrar-te que algo mudou. Pensei ir embora, mas eu não vou. Por agora, mostra que sou. Um dia eu vou ser capaz de falar enquanto olhas para mim. Mas eu pergunto como estás, tu perguntas onde estás e a conversa não passa daí. Mas quem sabe, seja tarde ou cedo, já mal me lembro como começou. Sei que te escondo um segredo que o coração aceita, mas que a boca recusou. Agora ficamos com uma notícia com a Inês Garcia. Boa tarde. Esta semana, nas notícias de âmbito nacional, destaca o número assustador de vítimas de mutilação genital em Portugal, mais de 8 mil. A mutilação genital feminina é reconhecida internacionalmente como uma violação dos direitos humanos de meninas e mulheres. É uma prática que está profundamente enraizada na desigualdade de género e que constitui uma forma extrema de discriminação e de violência com base no sexo com que se nasce. Quem o diz é a própria Organização Mundial de Saúde. Se não percebem porque este é um tema que não pode sair da agenda internacional, talvez os números deem uma ajuda a compreender a verdadeira dimensão deste crime, que continua a ser perpetuado sob o peso da palavra tradição. De acordo com a Unicef, existem neste momento mais de 200 milhões de meninas e mulheres que foram vítimas de mutilação genital feminina, ou seja, que foram alvo de rituais de mutilação que envolvem remoção total ou parcial da genitália externa ou de outro tipo de agressões brutais aos seus órgãos genitais por razões não médicas. E isto são só os números conhecidos. A realidade deverá ser bem pior. Todos os dias, 8 mil raparigas estão em risco de passar por isto. são 3 milhões de meninas por ano. O Parlamento Europeu avança também que na União Europeia é estimado que residam cerca de 500 mil mulheres que foram vítimas de mutilação genital feminina. E Portugal não é exceção. Segundo a Associação para o Planeamento de Família, há mais de 8 mil mulheres, raparigas e meninas a viver por cá que foram vítimas ou que estão em risco de serem sujeitas a esta prática. Os registros oficiais, baseados maioritariamente nos casos que chegam aos hospitais, aponta para cerca de 6.500 mulheres mutiladas, praticamente todas elas oriundas de comunidades de origem africana. Mais uma vez, estes são apenas os casos conhecidos, muitos deles detectados por médicos que recebem estas mulheres e meninas na sequência de complicações psicológicas, sexuais, obstétricas, urológicas ou ginecológicas. A realidade, contudo, verá ser bem maior do que estes números oficiais, e a verdade é que se as vítimas têm medo e vergonha de pedir ajuda, muitas vezes os profissionais de saúde também não têm informação necessária para receber e encaminhar estes casos. Posto isto, é importante que surjam cada vez mais iniciativas concertadas, como por exemplo a Plataforma Europeia de Conhecimento, Unidos para Acabar com a Mutilação Genital Feminina, cujo portal está disponível em 9 línguas distintas. Um site que condensa informações úteis sobre a mutilação genital feminina, tanto para profissionais de saúde, justiça, ação social, comunicação e educação, como também para os cidadãos em geral que queiram saber mais sobre os desafios, consequências e métodos de prevenção inerentes a esta prática. Uma prática que na Europa é considerada crime, mas cujas vítimas continuam a viver lado a lado com muitos de nós e tantas vezes estigmatizadas. Em Portugal, o tema está em cima da mesa e a Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade assume o seu compromisso na questão de prevenção e sensibilização. Entre as próximas ações, está mais uma vez a implementação de uma campanha contra a mutilação genital feminina nos aeroportos nacionais, no período da Páscoa, altura em que muitas meninas são levadas para os países de origem das suas famílias para serem submetidas a este tipo de ritual. Este é um crime que precisa de uma contínua ação de prevenção, sensibilização, criminalização e apoio às vítimas, até que se consiga ser erradicado. É esse um dos compromissos das Nações Unidas para 2030, entre as várias metas relacionadas com o sexo feminino. Como é referido na plataforma online, a mutilação genital feminina nega às mulheres e raparigas vários direitos. O direito de integridade física e mental, de estar livre de violência, do mais alto nível possível de saúde, de estar livre de discriminação com base no género, de estar livre de tortura, tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Uma discriminação da realidade diária e das vidas de milhões de meninas e mulheres em pleno 2017. O que é impressionante é isso, é que nós estamos em pleno século XXI e estes números continuam a ser impressionantes. A maior parte de nós já pensava que não seriam assim tão grandes como são. Em Portugal este problema existe. Como vocês sabem, nós temos uma comunidade oriunda da África, nomeadamente a Guiné, onde esta é uma prática ritual, onde se invoca a tradição, como sabemos. E tu disseste aí bem, nestas férias da Páscoa que se avizinham, provavelmente muitas meninas, às vezes os próprios pais não sabem. Aqui o peso da tradição é tal que estas crianças muitas vezes são levadas, nasceram em Portugal, vivem em Portugal com os pais e depois é comum nas férias da Páscoa ou do verão irem passar uns dias de férias com familiares à Guiné. E é nessa altura que as avós que querem preservar a tradição praticam esta violência. Eu devo dizer que isto é feito a sangue frio, portanto contra a vontade delas. Isto provoca muitas vezes, para além de uma dor enorme, em termos físicos, provoca infecções gravíssimas e sequelas gravíssimas na saúde da mulher. Por exemplo, há mulheres que, por exemplo, nunca podem engravidar. Há mulheres com problemas de saúde para o resto da vida. Fruto disto, o que está aqui em confronto é uma questão hoje de direitos humanos, que me parece, eu repudio violentamente esta situação. A mim, enquanto europeia, isto choca-me, porque nós também podíamos invocar que aqui na Europa havia tradições bárbaras que, entretanto, foram ultrapassadas e que hoje já ninguém aceita. Mas estas comunidades africanas continuam a achar que isto são práticas para se continuarem a fazer e fazem isto às filhas de uma forma completamente desapiedada. Eu gostava de saber se vocês tinham consciência disto, especialmente meninas. Nós temos aqui meninas, normalmente é pelos 11, 12 anos que esta prática se faz. Portanto, estas crianças são levadas, às vezes a família só sabe quando depois a criança vem com sequelas graves que depois têm que ser tratadas. Vocês reparam que nós temos médicos em Portugal que só percebem isto quando depois as crianças chegam aos hospitais com sequelas graves em termos de saúde. Para além do horror que isto é em termos físicos, em termos de desrespeito pelo corpo da mulher. Isto é qualquer coisa de bárbaro, é o que eu acho. Qual é a tua opinião, Inês? Chocou-te? Tu já sabias que isto existia, não é? Sim, não me chocou porque eu já sabia que estas situações existiam, principalmente nos países africanos. São tradições que estão muito enraizadas e que eu acho que não vão acabar, porque o povo africano ainda é um povo muito tribal, não é? Por isso tem e certos... tu acha que tem que sempre cumprir Exatamente. A tradição? Isto era uma prática das avós, das bisavós? Exato. Até há, por exemplo, faz-me lembrar um pouco algumas tradições também da etnia cigana. Tem também, assim, algumas os rituais que são pouco... Por exemplo, casarem muito cedo. Exatamente, que são pouco... E o noivo ser escolhido pela família. Exato. Portanto, estas raparigas estão sujeitas a estes rituais. É claro, um tema que levanta muitas questões. Eu, claro, que sou absolutamente contra, porque se está a tirar, a rapariga pode, não vai ter mais prazer sexual, mais tarde não poderá ter filhos, poderá ter consequências para a saúde dela. Para além do trauma, não é? Que isto, exato, deve ser em termos físicos e em termos emocionais numa criança de 15 anos, reparem, é uma criança ainda. E na minha opinião, os pais querem o melhor para os filhos, e acho que isto não é querer o melhor para uma filha. Mas há muitos pais, eu li uma reportagem, creio que foi numa das revistas grandes, acho que foi na Visão, que muitos pais que vivem em Portugal e que alguns deles já nasceram em Portugal, já se contra estas práticas e não querem isso para as filhas. A verdade é que o peso da tradição é tal que quando as meninas vão até aos países de origem, os restantes familiares, nomeadamente avós, fazem estas práticas às crianças sem os próprios pais consentirem, porque as avós entendem que isso é uma prática tradicional que têm que manter. Vamos ouvir uma voz masculina, já que estamos a falar em mulheres, e estamos a achar que isto é uma extrema violência praticada contra a mulher. Homens, qual é a vossa opinião? Diz, Micael, tu tinhas consciência disto, que isto existia ainda e que se praticava em gente que vive na Europa? Sim, tinha realmente conhecimento que isto já existia, no entanto não tinha noção realmente que eram em números tão elevados. Pensavas que já era algo de residual? Sim, realmente, porque parece-me totalmente absurdo, não é? Para nós europeus, ainda para mais ocidentais, que vivemos cultura que já abandonou estes rituais e outros rituais bárbaros do género, parece-me realmente, é realmente surpreendente ver que ainda há números tão gravosos esta situação. Para mim é uma situação que eu acho abominável, porque além dos danos físicos, lá está, são os danos psicológicos que talvez acompanhem essas pessoas para toda a vida. Sim, tal como já foi dito, eu também sou contra essas práticas, mas eu acho que não tenho direito de fazer isso às mulheres. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. Ficamos agora com o Miquel Nunes e com o Mundo Automóvel. Exatamente, e dada a época do ano, vamos fazer o ponto de situação da situação económica e financeira de duas empresas de ramo automóvel. A primeira notícia prende-se logo com o bónus que os funcionários da Porsche vão receber. No ano passado, a Porsche entregou mais 237 mil modelos, um aumento de 6% face a 2015 e corresponde a uma receita de 22,3 mil milhões de euros. Os lucros também cresceram cerca de 4%, totalizando 3,9 mil milhões de euros. Para este resultado, muito contribuiu a procura cada vez maior pelos SUVs da marca alemã, os Porsche Cayenne e Macan. Este último representa já cerca de 40% das vendas da marca em todo o mundo. Neste ano recorde, nada muda na política da empresa alemã. Tal como tem vindo a acontecer nos últimos anos, parte dos lucros vão ser distribuídos pelos funcionários. Como recompensa pelo excelente desempenho em 2016, cada um dos cerca de 21 mil funcionários da Porsche vai receber 9.111 euros, 8.411 euros, mais os 700 euros que serão transferidos para o Porsche Variorent, um fundo de pensões da marca alemã. Para a Porsche, 2016 foi um ano bastante preenchido, cheio de emoção e, acima de tudo, um ano muito bem sucedido. Isto foi possível graças aos nossos funcionários, que nos permitiram expandir a nossa gama de modelos, disse Oliver Blume, diretor executivo da Porsche. É uma política excelente. Eu gostava que tivéssemos mais empresários a fazer esta política, a perceberem que o sucesso das suas empresas está muito relacionado com o empenho e com a motivação e com o trabalho dos seus assalariados. Já o Henry Ford, o fundador da Ford, no século XIX, tinha esta ideia. E, de facto, que os responsáveis pela Porsche também têm elevados lucros. Sabemos que é um carro, obviamente, de elite, que obviamente é caro, têm muitos lucros e estão a também... Nós sabemos que para os lucros que eles têm, provavelmente estão a dar uma migalha. Mas a verdade é que essa migalha para os seus funcionários, obviamente que tem muita importância. E, portanto, isto é muito motivante. Eu gostaria muito de ser funcionária da Porsche. Tu também não, Miquel? Exatamente. Quanto aos lucros da Porsche, esta semana, por acaso, li uma notícia que, em média, os lucros é 16 mil euros por cada modelo vendido. No entanto, acho que o mais importante é, para além do valor monetário, é também o reconhecimento que os padrões têm, que a entidade patronal tem, que sem os empregados realmente não há nada. E, se calhar, seria benéfico em Portugal termos mais essa consciência e o facto de repartir, claro que não é a totalidade dos lucros, é uma pequena parte, mas é um gesto que conta muito para a motivação realmente dos empregados e sentirem-se mais perto da entidade patronal e ver esse seu trabalho reconhecido. É uma prática em Portugal, há em algumas empresas multinacionais, por exemplo, também na Volkswagen Auto Europa, costuma ser uma média de 1.500 euros que é dada a cada empregado por ano, ou noutras, como a Siemens ou a Hilti, mas seria interessante ver empresas mesmo de origem portuguesa, não apenas multinacionais, começarem realmente a seguir esta estratégia. Cá é a prática contrária. Quando muitas empresas ainda praticam o ordenado mínimo, as pessoas estão décadas e décadas a trabalhar e não se sentem minimamente motivadas, porque lá está, partilhar os lucros da empresa também é motivante e estar motivado para o trabalho, trabalha-se melhor. E estes altos responsáveis sabem disso. Provavelmente vão ter gente com muito mais capaz, muito mais empenhada, que vai trabalhar com muito mais afinco e isso vai produzir mais lucros para as próprias empresas. Portanto, acaba por ser uma bola de neve. É bom para todos. Sim, é verdade, porque os empregados sentem que aquela não é a empresa do patrão, é também a empresa deles e que têm que ser eles a fazer por ela e que são eles realmente o motor da empresa. Todos juntos fazem a força e todos juntos é que podem fazer uma empresa crescer e ser bem sucedida. E se houver lucros é para todos. Exatamente. Claro que nós sabemos que de certeza é mais para o patrão, mas é evidente que eles também partilham desse sucesso, o que é ótimo. Deixamos esta dica aos nossos empresários. Sim. Quanto à segunda notícia que se prende com os termos económicos das marcas, falamos da SEAT, que alcançou o melhor resultado financeiro da sua história no ano transato. A SEAT alcançou em 2016 os melhores resultados financeiros da sua história. A marca espanhola concluiu o exercício com um lucro operacional de 143 milhões de euros, saindo da zona vermelha pela primeira vez desde 2007. Além do volume de vendas, a otimização de custos terá contribuído para este resultado, como sublinha o seu presidente, Luca De Meo. A SEAT transformou-se numa empresa sólida que passou de uma fase de recuperação para a de consolidação. Agora, a SEAT prepara-se para uma nova fase de desenvolvimento e de crescimento. Os funcionários da marca vão receber ao todo 6 milhões de euros como prémio, respeitando pelos resultados obtidos. Em 2017, a marca espanhola prossegue a sua maior ofensiva de produto de sempre. Começa com a comercialização da quinta geração do Ibiza, que chega no verão a Portugal, e passará pelo lançamento do Arona, um novo crossover compacto, no segundo semestre de 2017. Temos notícias dos campeonatos? Quanto ao desporto automóvel, esta semana damos conta do arranque da nova temporada 2017 Fórmula 1, com a notícia de que o piloto da Ferrari surpreendeu a dupla da Mercedes na prova de abertura do mesmo campeonato. Sebastian Vettel foi o vencedor do Grande Prix da Austrália em Fórmula 1. Em Melbourne, o piloto alemão da Ferrari beneficiou de uma melhor estratégia, garantindo nas boxes um triunfo com 9,975 segundos de vantagem em relação a Lewis Hamilton da Mercedes, que apesar de ter partido da pole position, ficou preso atrás de Max Verstappen da Red Bull após uma paragem nas boxes. Os treinos e qualificação indiciavam que os Mercedes iriam dominar as operações. Contudo, Vettel surpreendeu, garantindo um regresso a Ferrari aos triunfos, depois de em 2016 terem ficado em branco. Valtteri Bottas, em estreia no lugar do campeão do mundo Nico Rosberg na Mercedes, ainda chegou a ameaçar Hamilton, mas acabou a prova em terceiro a 11,25 segundos o vencedor. A classificação do final do Grande Prix Austrália ficou concluída da seguinte forma: em primeiro lugar Sebastian Vettel, em segundo Lewis Hamilton e em terceiro Valtteri Bottas. 100.2 Oliveira do Hospital. E de seguida ficamos também com a família Oliveira, com o Pedro Oliveira e a sua sugestão de cinema. Para esta semana sugiro o filme Vida Inteligente. Vida Inteligente conta-nos a história de 6 membros da tripulação da Estação Espacial Internacional, no momento em que a mesma se depara com uma das mais importantes descobertas na história da humanidade. A primeira prova da existência da vida extraterrestre em Marte. À medida que a tripulação inicia a pesquisa, os seus métodos acabam por ter consequências indesejadas e a forma de vida mostra-se mais inteligente do que alguma vez esperavam. Poderá ver este filme nos cinemas mais perto de si. But it's a natural event in the history of mankind that will perhaps occur within the lifetime of many of us. Vamos ficar agora com Nós e os Animais e a Inês Brás. Andes Garcia e Inaki Góris, de 24 anos, fazem festinhas a Attila Reither. Attila e Argi vivem numa clínica psiquiátrica escondida no meio das montanhas dos Pirineus. Ao contrário dos pacientes, não estão ali para serem tratados, mas para ajudarem no tratamento de algumas doenças, como a esquizofrenia. Através da peculiaridade que os distingue de quem lá vive. Attila e Argi são dois cachorros. Na clínica psiquiátrica de Benito Meni, os animais ajudam os pacientes com deficiência intelectual ou problemas de saúde mental a desenvolverem habilidades sociais e sentido de autonomia. Eles são responsáveis pelos cães 24 horas por dia, disse a enfermeira-chefe da instituição, Ushua Laknotgi. A clínica criou inclusive sessões de petting com os cachorros de 8 meses, onde vários pacientes têm desfrutado de um efeito calmante. Grande parte dos residentes têm dificuldades em relacionarem-se com os outros e expressarem-se devido a deficiências cognitivas ou comportamentais. Mas, ao serem abordados sobre a sua relação com os dois animais, utilizam palavras como companheirismo, calma e afeto. Ao darem banho e alimentarem os cachorros, os pacientes desenvolvem bons hábitos como autocontrolo e higiene pessoal. Levá-los a passear para a aldeia vizinha é também uma forma de quebrar o gelo e meter conversa com desconhecidos. Atila e Argy adaptaram-se às necessidades e comportamento de cada pessoa. Com as mais ativas, começaram a correr e a desafiar para brincar. Com as mais serenas, como é o caso dos pacientes com demência grave, deitam-se a seu lado e deliciam-se com algumas carícias. Desta forma, afastam a solidão e a depressão e estimulam o sentido do tato. Estão a ver? Mais uma vez, os animais ajudam os seres humanos, de caso, em doenças do foro psiquiátrico. Podem ser uma enorme ajuda e uma enorme terapia para esquizofrenias, para depressões. Aliás, todos percebemos que contactar com os animais nos dá mais ânimo, mais afeto, desenvolvemos o afeto, a capacidade de estar com os animais e tratar os animais. E estes doentes, pelos vistos, usufruem imenso com isso. Por isso, senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Rádio Boa Nova. E agora ficamos com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente com a Francisca Rodrigues. A 7ª edição da iniciativa Árvore Europeia do Ano elegeu como grande vencedor um carvalho alvarinho, que cresce numa localidade da Polónia. Foi recentemente anunciado numa cerimónia no Parlamento Europeu em Bruxelas. Esta árvore ficou à frente de outras 15 árvores escolhidas como as preferidas por um total de 15 países. A votação entre 1 e 28 de fevereiro recebeu votos vindos de toda a Europa. O carvalho alvarinho, que terá 650 anos, foi a árvore mais votada, seguindo do carvalho dos Países Galos. Em terceiro lugar ficou Tília, da República Checa. O grande objetivo da iniciativa é distinguir a importância das árvores no património natural e cultural da Europa e o valor dos serviços de ecossistemas que providenciam. No nosso mundo, cada vez mais urbano, as árvores precisam ser celebradas, disse o Comissário Europeu para o Ambiente, Assuntos Marítimos e Pescas. O concurso não está à procura da árvore mais bonita, mas sim de uma árvore com uma história, uma árvore com raízes na vida das pessoas e da comunidade que a rodeia, explicam os organizadores em comunicado. Neste caso, o carvalho tem a sua história ligada a uma família. Esta ficou tão encantada com a beleza da zona que decidiu comprar ali uma mansão, que se tornou um centro cultural na região. Durante a Segunda Guerra Mundial, esse carvalho serviu de abrigo para uma família de judeus que se escondeu dos nazis. Além disso, a imagem desta árvore está presente nas notas de 100. A Árvore Europeia do Ano é a iniciativa da Associação Parceria Ambiental, em que trabalha há 25 anos para sensibilizar as pessoas para protegerem e melhorarem o ambiente. Preservar as árvores é preservar também a vida de todos os seres vivos e os nossos ecossistemas. Rádio Boa Nova. Espetacular. Ficamos agora com Jovens Atentos e a Bárbara Coquim percebeu que o Sr. Ministro anda a fazer muitas promessas para o próximo ano, provavelmente algumas positivas, outras nem por isso. Vamos ver o que é que o novo ano letivo nos reserva, pelo menos em termos daquilo que já foi divulgado na comunicação social. É verdade, já para o próximo ano letivo, alunos do secundário vão poder escolher opções de outros cursos. Por exemplo, um curso de Ciências e Tecnologias vai poder escolher como opção uma língua estrangeira como o espanhol. Ou, por exemplo, um aluno que frequenta um curso profissional pode inscrever-se em Matemática A. O governo vai reforçar a permeabilidade entre os cursos do ensino secundário no âmbito da flexibilização curricular. Numa sessão de esclarecimento promovida recentemente, o Ministro da Educação garantiu não ter recuado na intenção de avançar com a flexibilização curricular no próximo ano. Aliás, uma medida inscrita no Programa do Governo e no Plano Nacional de Reformas. A mudança vai avançar no próximo ano letivo nos anos iniciais de ciclo, 1º, 5º, 7º e 10º anos, e num conjunto de dezenas de escolas. O Ministério da Educação convidou algumas a aderir ao projeto e espera que outras se voluntariem. Nunca esteve em causa uma reforma curricular como a desenvolvida pelo anterior governo, que quebrou consenso na área de educação, defendeu Tiago Brandão Rodrigues, assegurando que nenhum programa será alterado, assim como nenhuma disciplina perderá tempo. A gestão flexível pedagógica é indissociável do reforço da autonomia das escolas, argumentou. A medida passa assim para as mãos das escolas, que vão ter que se reorganizar se quiserem inovar metodologicamente, mas com os mesmos tempos curriculares e programas. Nos segundos e terceiros ciclos, por exemplo, as escolas podem optar por fundir duas disciplinas como História ou Geografia, sem alterar sem alterar o atual número de horas, ou quebrarem a rotina e a meio do primeiro período aprovarem uma semana que será dedicada a um tema. Por exemplo, referiu o secretário de Estado da Educação, Europa, Ambiente ou Crise de Refugiados. Poderão ainda ser aprovadas disciplinas semestrais ou um bloco no horário que será dedicado a projetos que podem ser rotativos entre várias disciplinas durante o ano letivo. A área para a educação cívica será integrada nos tempos das ciências sociais e humanas, história e geografia, que assim podem ganhar tempo dos 90 minutos que atualmente servem para ajustes ou outros projetos, mas para esse tema. As tecnologias de informação e comunicação também podem ser integradas no segundo ciclo. E no primeiro ciclo, as expressões serão 5 horas semanais. O tempo da educação física vai passar a ser autónomo e deixar de estar integrado no grupo das expressões. Tudo o que está a ser feito não é diferente ao Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, sublinhou João Costa. O secretário de Estado insistiu que a intenção do Ministério da Educação é de resolver um problema transversal. A inexecuibilidade dos programas que não são cumpridos devido à sua extensão. A flexibilização até 25% do currículo fica assim nas mãos da escola, que tenta se reorganizar com os mesmos tempos, metas e programas. Ora, aqui está um desafio para o próximo ano letivo. Os meninos que por cá ficarem já percebem, e temos aqui meninos que vão iniciar um ciclo no próximo ano, décimo ano, provavelmente já se vão confrontar com estas novidades, desde que a nossa escola adira. Estão a perceber que estas alterações vão ser só para as escolas que queiram aderir, porque isto vai reforçar a autonomia das escolas. A autonomia das escolas, à partida e teoricamente, é um aspecto positivo. É as escolas poderem, de facto, fazer alterações, não propriamente no currículo, porque o Sr. Ministro diz que o currículo é intocável, os currículos vão se manter nas várias disciplinas, podem ser organizadas de forma diferente. Parecem-vos bem estas novidades? Parecem-vos mal? De que acham? Por exemplo, esta questão, quando começa esta informação, a questão dos estudantes de secundário poderem escolher disciplinas que não aquelas que teoricamente são da sua área de estudos. Parece-vos bem? Inês, tu se voltasses ao décimo ano e no próximo ano pudesses escolher outras disciplinas que não aquelas que tiveste como disciplinas, porque isto vai tocar naquelas disciplinas que são as nucleares, aquelas disciplinas, por exemplo, no teu caso é Biologia, Geologia, Físico-Química. Podes trocar uma dessas por outra, de outro curso. É assim, a mim parece-me bem porque, por exemplo, há pessoas que têm mais aptidão para as ciências, mas que também gostam, por exemplo, da área de História ou de Geografia, de Humanidades. E ou têm de uma língua. Ou de uma língua. E quando chegam ao décimo ano têm de optar por uma área que só tem a ver com uma determinada coisa. Ou seja, somos para científicos, temos ciências. Se vamos para a humanidade, temos mais as línguas e a história. Eu acho que esta fusão é boa, porque assim conseguimos estar sempre em contacto um pouco com tudo. Porque eu acho que eu, como estudante de científicos, acho que às vezes nós perdemos alguns conteúdos e algumas noções que são importantes relativamente à história, à geografia, que também são importantes. Eu acho que fazia toda a lógica e existirem também estas disciplinas no nosso curso. Por exemplo, para o curso que tu queres seguir, qual das tuas disciplinas que é considerada uma específica, podem ser, têm que ser fundamentais? É Físico-Química ou Biologia e Geologia? São as duas. Pois, no teu caso, então tu não tinhas alternativa. Eu não teria alternativa. Pois, é esse problema que se põe. É que muitos estudantes depois acabam por não, na prática, não poderem fazer essas opções. Se aquelas disciplinas, por exemplo, são muito importantes no acesso ao ensino superior ou depois até prosseguirem estudos no superior. Sim. Imagina, se as tuas faculdades para onde tu queres ir exigem essas duas provas específicas, tu não vais poder trocá-las. Não, não posso. Agora, o ministro, até acho que foi secretário de Estado, deu o seguinte exemplo. Um aluno, por exemplo, anda em Línguas e Humanidades, mas até que quer tirar um curso no ensino superior ligado à conservação e restauro. Sim. Precisaria, por exemplo, da área da Química. E aí poderia escolher no ensino secundário uma disciplina de Química, que fazia todo sentido, que lhe dava umas noções que ele depois vai precisar no ensino superior. Mas isto, eu tenho a impressão que isto só pode ser para casos pontuais, não é? Eu não tenho a certeza, mas acho mesmo que a nível de exames, acho que um aluno de outra área pode fazer um exame de História. Pode sempre é fazer. É um bocadinho do género que se gostaria. Isso poder fazer quanto a exames, um estudante pode, como autoproposto, fazer o exame que entender. Sim. Pode ser da sua área ou de outra área qualquer. Isso já é uma possibilidade. Só que assim, na teoria é lindo, na prática não é, porque sabemos que o estudante que não acompanha durante 3 anos uma, ou durante 2, uma determinada disciplina, depois é-lhe difícil. Já houve casos em que eu já vi alunos pedir de Ciências e Tecnologias a fazerem Economia, por exemplo, e a conseguirem fazer, e até História, e até conseguirem, se tiverem um acompanhamento exterior. Mas assim, do nada, também não é fácil, e a ti, sobretudo, terem uma boa nota, porque depois implica acesso ao ensino superior. Portanto, isso será apenas em casos pontuais. Por exemplo, eu tenho um aluno que está em Línguas e Humanidades, mas quer seguir Arquitetura. e já andou em Ciências e Tecnologias e desistiu porque não conseguiu fazer Matemática A. Mas ele quer Arquitetura. Então o que é que ele pode fazer? Ele pode, por exemplo, ou poderia, se voltasse ao 10º ano, ter Geometria Descritiva, que é a disciplina que lhe vão exigir depois no acesso ao ensino superior. E por aí isso faz sentido. Em alguns alunos isto pode vir a fazer muito sentido. Noutros não, porque lá está. Estão limitados pelas específicas que as faculdades lhe exigem. Portanto, isto às vezes no campo teórico é tudo muito fácil. Depois na prática não é assim tão fácil. Micael, tu também mudarias alguma das tuas opções se voltasses ao 10º, se esta possibilidade te fosse dada? Não, no meu caso não mudaria as minhas opções. No entanto, acho que realmente é bom termos essa permeabilidade, porque, por exemplo, um aluno que queira arqueologia pode ter geologia e ter história e não precisa de ter física e química. No entanto, acho que os alunos devem ser muito bem informados antes de fazer as suas escolhas, porque há certos cursos em que nós, para termos biologia, está muito relacionada com a física e química. Por isso, alguém que vá tirar biologia e não escolha física e química é um erro, porque faz realmente muita falta ter estas duas disciplinas em conjunto. Outras questões, porque eu acho que poderá não ser tão viável esta permeabilidade entre cursos, é a dificuldade que as escolas vão ter em fazer horários, porque podemos ter uma turma de 30 alunos em que apenas 2 ou 3 terão uma disciplina diferente dos outros, e aí vamos ter que andar a incluí-los noutras turmas, o que para uma escola, por exemplo, como a nossa, que tem um número elevado de alunos, pode tornar-se realmente bastante difícil a elaboração dos horários e a gestão das turmas. Isso é verdade. Olha, que uma das tarefas mais difíceis numa escola, e sobretudo numa escola do tamanho da nossa, já é a elaboração de horários. Isto é mais uma complicação que vem aí, tens toda a razão. Isso vai pôr grandes problemas à equipa de realização de horários. Temos aqui duas meninas que vão ingressar no 10º ano e que vão apanhar estas alterações. Bárbara, como é que ficaste surpreendida quando viste isto? Concordas? Não? Eu gostei bastante porque sinto que em algumas áreas específicas, como humanidades, científicos e economia, faltam certas disciplinas que os alunos podem ter também aptidão, mas que naquele momento do 10º ano têm apenas que escolher uma área, porque, bom, nós não podemos escolher as áreas todas, mesmo que gostamos de disciplinas de todas as áreas. E depois, durante o nosso percurso académico, podemos ficar com falta daquela disciplina, ou podemos ter pena de não estudar, porque gostávamos tanto, e até podia dar uma boa média para o que quiséssemos no início do nosso 12º. E se a nossa escola aderir, também vejo uma possibilidade de eu também mudar alguma disciplina que queira para o que quererei seguir no ensino superior. Isto põe também aqui outro problema. Vocês sabem que há muitos estudantes no 10º ano que, quando se matriculam no início do secundário, não têm a mínima noção do que querem seguir no superior. Às vezes vão para Ciência e Tecnologias, e já tivemos aqui muitas vezes essa discussão, e vamos voltar a tê-la no final do ano letivo, que é sempre pertinente para os alunos do nono, que são as escolhas no secundário. Quantas vezes vemos alunos a fazerem más escolhas, não é? Vão para Ciência e Tecnologias porque a maioria vai para Ciência e Tecnologias, vão para Ciência e Tecnologias porque os colegas e os melhores amigos também vão. Nós temos que atender que as escolhas no secundário têm que ser feitas consoante a aptidão da pessoa. Não vale a pena estarmos a forçar as pessoas. Eu este ano tive 10º ano e mais uma vez já recebi este ano alunos que frequentavam o 11º de Ciência e Tecnologias e voltaram atrás. Portanto, perderam aqui um ano e tal, porque andaram numa escolha errada. E todos os anos vemos isto, por mais alertas que se façam. O Miquel disse bem, tem que se alertar as pessoas para as escolhas. Isto é óbvio. E quando os estudantes não têm muita noção do que querem seguir, é complicado fazer estas opções e estas mudanças no 10º ano. Isso, porque depois as escolhas no 10º ano vão limitar todo o secundário, a não ser que se mude de área. Sofia, tu também vais para o 10º. Como é que vês estas alterações? Parecem-te bem ou nem por isso? Eu acho que estas alterações são boas, apesar das disciplinas de humanidades que fazem parte do programa de humanidades são as únicas que eu quero. Acho que é uma opção boa para quem quer outras disciplinas que não fazem só parte de científicos ou humanidades. E como aluna do 3º ciclo e tendo em conta que as mudanças que vão ser aplicadas vão ser no 7º, eu acho que esta alteração em relação aos temas é bastante boa, porque dá mais flexibilidade às escolas para darem os programas, e estes são extensos, e acho que esta proposta dos temas faz com que eles não se tornem tão cansativos. A abordagem que, por exemplo, duas disciplinas como História e Geografia podem abordar, por exemplo, a crise dos refugiados na Europa durante uma semana. E isto proporcionará o debate e a intervenção dos alunos, isso parece-me bem. E provavelmente fala aqui, por exemplo, da questão da área de projeto, que foi uma área que já existiu. Por exemplo, há uns anos atrás os alunos do 12º ano desenvolviam a área de projeto e também já houve no 3º ciclo. E pode ser uma área em que os alunos são mais criativos, expõem as suas próprias ideias, pode ser uma área interessante. Agora, que isto é fácil de depois implementar, na prática provavelmente não será. Então vamos esperar pelo próximo ano para vermos as novidades que vamos ter, se a nossa escola abre, se isto se vai verificar já para o terceiro ciclo e também para o secundário. Esperamos para ver. E esperamos que, se vier, seja por um bom motivo e para ter bons resultados no sucesso dos alunos. Rádio Boa Nova 100.2 FM. De passagem por Vancouver, Canadá, onde atuaram no sábado, os Red Hot Chili Peppers aproveitaram a ocasião para homenagear Chuck Berry, recentemente falecido. A banda norte-americana interpretou uma versão de Johnny B. Goode, um dos grandes êxitos do pai do rock and roll, antes de prosseguir com Me and My Friends. E agora vamos aqui saber do Daniel novidades da Santa Casa da Misericórdia. Parece que o Sr. Bispo da Diocese de Coimbra anda a visitar as instituições no nosso concelho. Já veio à nossa escola também e foi aqui à instituição do Daniel e ele vai-nos contar como é que decorreu. O Sr. Bispo visitou a nossa instituição, teve um almoço no centro-dia e de seguida foi visitar a nossa instituição. Consideras que é importante uma figura de relevo, porque ele é o chefe da Igreja Católica a nível da Diocese, visitar assim as nossas instituições? Sim. Sentiste-te importante por estar a ser visitado por uma figura tão ilustre? Sim, eu acho que é importante para nós, como utentes, também sentirmos que uma pessoa com a importância do Sr. Bispo visita a nossa instituição. Muito bem. Ele, entretanto, também visitou a nossa escola. Não sei se algum dos presentes esteve. Não? Visitou, porque ele, algo parece, pediu para visitar todas as instituições, independentemente da nossa escola, é uma escola laica, não é? Porque é uma escola estatal. No entanto, ele quis, parece que fez um pequeno discurso, eu também não assisti, porque estava a ter aula no momento, mas parece que foi recebido pela direção e por alguns alunos e que depois fez um pequeno discurso sobre a importância da escola. E obviamente da escola, que neste caso é laica, mas obviamente, como sabemos, no nosso país, maioritariamente as pessoas são católicas, algumas se calhar já não são praticantes, e o papel do Sr. Bispo obviamente chamar a atenção da Diocese para o cumprimento das regras de quem é católico, e portanto ele está na sua visita pastoral, que tem toda a lógica, não é? No seio da Igreja Católica. Muito bem. Boa Nova Irresistível. Ficamos agora com a Sofia e com uma sugestão de leitura. Da Sofia, uma sugestão da Sofia para a Sofia. O conto que trago esta semana é a saga de Sofia de Melbrenner Andersen, do livro Histórias da Terra e do Mar. Desafiando a vontade dos pais, Hans deixa a ilha de Vig e parte à procura do seu destino. O acaso leva-o para uma cidade do sul, terra de granito e de camélias, onde, com a ajuda de Oil, acaba por prosperar e enriquecer. Aos poucos, aprende a amar esta cidade desconhecida. Contudo, a sua alma permanece no mar. é lá que Anne procura a canção secreta da sua saga. Este livro é um dos que consta na lista de obras para a educação literária das metas curriculares de português para o 8º ano. Por isso, li-o no ano passado. Foi uma obra de que gostei muito, uma das minhas preferidas de Sofia. As descrições são singelas e deliciosas, principalmente no que toca à descrição da cidade do Porto, uma cidade estrangeira aos seus olhos, mas pela qual mais tarde vai apaixonar-se. Acho que o livro tem o intuito de nos transmitir a mensagem de nunca portelarmos os nossos sonhos. Uma leitura que recomendo vivamente. Bem, e a nossa Sofia é sempre só uma leitura recomendável. Sofia de Melo Breiner. FM. Boa Nova. Diogo Pissarra lançou um novo disco de originais no final deste mês. Chama-se 2 e revelou as novidades deste trabalho no dia em que apresenta mais um tema que serve de cartão de visita ou disco traz novas sonoridades de nome Já Não Falamos. Já não falamos, nunca deu para explicar. Tínhamos tanto, ainda tanto por contar. Mas já não falamos, nunca pensámos que o fim do mundo podia ser um dos nossos planos. Nossos planos. Pois sei que já não vou ter um segundo para te ver. Prometo-te que esquecer nunca nos fará morrer. Não me sais da cabeça, sem ti nada me interessa. E mesmo que eu te esqueça, sinto a tua presença. Mas já não falamos. Mas já não falamos. Nunca pensámos é que o fim do mundo podia ser um dos nossos planos. Planos. Pois sei que já não vou ter um segundo para te ver. Prometo-te que esquecer nunca nos fará morrer. Não me sais da cabeça, sem ti nada me interessa. E mesmo que eu te esqueça, sinto a tua presença. Mas já não falamos. Mas já não falamos. Mas já não falamos. Mas já não falamos. Mas já não falamos. Mas já não falamos. Não me sais da cabeça, sem ti nada me interessa. E mesmo que eu te esqueça, sinto a tua presença. Não me sais da cabeça, sem ti nada me interessa. Ficamos agora com a política e uma política que fez abanar todos os portugueses, que vem de um alto responsável da União Europeia e que nos deixou a todos aqui em grande agitação. É verdade, o ministro das Finanças holandês acusa os europeus do Sul de gastarem dinheiro em copos e mulheres. O presidente do Eurogrupo tenta manter-se no cargo depois de pesada derrota nas eleições holandesas. O ainda ministro das Finanças holandês e presidente do Eurogrupo acusou os europeus do Sul de gastarem o seu dinheiro em copos e mulheres e depois pedirem que os ajudem. Uma polémica que levou já o governo a pedir o afastamento do presidente do Eurogrupo. O deputado responde que também ele pensa que é importante este assegurar das regras. Questionado sobre a razão, explica que a União Europeia deve mostrar para o exterior que é capaz de aplicar o Pacto de Estabilidade e Crescimento com consciência e, segundo, que assim poderia aumentar a confiança dos países no interior da União Europeia. Na crise do euro, os países do Norte mostraram solidariedade para com os países do Sul. Como social-democrata, a solidariedade é para mim extremamente importante. Mas quem a pede tem também deveres. Não posso gastar o meu dinheiro todo em bebida em mulheres e depois disso ir pedir a vossa ajuda. Esse princípio vale para o nível pessoal, local, nacional e também europeu. Questionado no Parlamento Europeu por um eurodeputado espanhol sobre as suas declarações, recusou-se a pedir desculpa, salientando que a parte mais importante da sua declaração é a que diz respeito à solidariedade entre os países do Norte e do Sul da Europa. Não se ofendam, isto não é sobre um país, é sobre todos os nossos países. A Holanda também falhou no cumprimento do que foi acordado, disse. Confrontado com o excerto da entrevista em causa e questionado pelo espanhol se pediria desculpa, o eurodeputado disse que não, que de maneira nenhuma. E não preciso de ler as minhas declarações, porque conheço as minhas palavras, vieram desta boca. O deputado ofendeu os países do Sul e as suas mulheres com uma declaração racista e machista. Deve pedir desculpa e deixar o seu cargo, pois já não é neutro, acrescentou por sua vez o líder do PP espanhol no Parlamento Europeu. O Bloco de Esquerda vai apresentar na sexta-feira um voto de repúdio às declarações e entende que a Assembleia da República deve repudiá-las. Nós consideramos estas declarações absolutamente xenófobas, racistas, sexistas, preconceituosas. Ainda para mais, depois de anos de austeridade que Portugal e outros países do Sul sofreram, medidas impulsionadas de parte por este presidente do Eurogrupo. É imperioso que a Assembleia da República repudie essas declarações. A última parte do nosso voto refere ainda que o presidente do Eurogrupo deve retratar-se das afirmações que fez. Como se aperceberam na última semana, estas declarações têm feito furor pela Europa fora, não só na Europa do Sul, mas mesmo na Europa do Norte e no próprio Parlamento. Inclusivamente, nos últimos dias, vi que o próprio Partido Popular Europeu está a pedir a demissão deste deputado e ainda ministro das Finanças holandês, que está prestes a perder o lugar. Como sabem, ele perdeu as eleições e, portanto, pelos vistos quis fazer umas piadas, achando que assim saía bem no figurino e pelos vistos não saiu. Porque, reparem, isto é grave que um indivíduo que tem altas responsabilidades na União Europeia, que para todos os efeitos é uma união de todos os países, no fundo ele está aqui a dividir os países. É aquela ideia preconceituosa que alguns países do Norte têm, porque têm, que lá estão os trabalhadores, lá estão os bons trabalhadores, os responsáveis. Aqui no Sul, nós não somos preguiçosos, não gostamos de trabalhar, não nos organizamos e queremos é, sobretudo os homens, neste caso, copos e mulheres. E, portanto, gastamos assim o dinheiro todo, mal gasto, e depois vamos pedir ajuda. É evidente que isto é uma ofensa, penso eu, a todos os portugueses, a todos os espanhóis, a todos os italianos, a todos os gregos. Dá uma má imagem, efetivamente, da Europa do Sul, que parece que não acompanha, que não sabe usufruir bem dos fundos que vêm da Europa. Perceberam que isto conseguiu unir o nosso Parlamento? Todos os partidos se uniram já para repudiar veementemente estas declarações, que não são dignas e obviamente não são. O senhor até podia pensar isto. Agora, ele como alto dirigente, um político, tem que ter a noção do lugar que ocupa e tem que ser exemplo e, portanto, não pode fazer este tipo de afirmações que são graves, são ofensivas, são sexistas, não é? Porque ele está a discriminar a mulher e está a pôr a mulher numa posição altamente discriminativa. Rádio Boa Nova. Inês, vamos acalmar isto com uma visita, com uma viagem, desta vez no próprio Conselho de Oliveira do Hospital e onde? Nas paisagens magníficas da Aldeia das Dez. É a melhor terra do concelho, como vocês já sabem. Desta vez sugiro um passeio pelos caminhos de xisto da Aldeia das Dez. Estão cada vez mais na moda os percursos pedestres junto a paisagens naturais de cortar a respiração. Há diversas empresas a fazerem estes percursos e desta vez descobrimos um novo no nosso concelho. De 7 a 9 de Abril, explora os trilhos da Aldeia das Dez. Situada no concelho de Oliveira do Hospital e sobranceira ao Rio Alvoco, permite mirar a imponente Serra da Estrela e do Açor. Venha descobrir num fim de semana de caminhadas por entre aldeias de xisto, ribeiros de água fresca, pontes romanas e imponentes vistas sobre as serranias circundantes. Sábado, dia 8 de Abril, pelas várzeas do Alvoco. O percurso inicia-se em Aldeia das Dez e segue em direção a Val de Maceira. A partir daqui, segue-se um trilho antigo que faz a ligação ao Santuário da Nossa Senhora das Preces e daí até ao Chão de Sobral. Percorre-se a antiga estrada que segue para o Piódão, onde somos surpreendidos por vistas fantásticas para a Serra da Estrela. Atravessaremos ribeiros e vales até à ponte medieval do Alvoco de Várzeas e daí até à Aldeia das Dez. Deve levar água, roupa de chuva, calçado apropriado e farnel, caneca para beber um chá. Rota Imperial, Caminho de Xisto de Avô. O percurso inicia-se em Aldeia das 10 e vai percorrer uma antiga calçada romana e campos de cultivo, seguindo em direção à Ponte das Três Entradas. Passa por um bosque de castanheiros e daí para um trilho sempre junto à margem do Rio Alva, que nos levará de volta ao nosso ponto de encontro. Deve levar igualmente água, roupa de chuva, calçado apropriado e farnel e uma caneca para beber um chá. Esta é uma excelente proposta para o fim de semana, dois passeios em plena natureza. Espero que o São Pedro ajude. Esperemos que o São Pedro ajude e parece que o tempo está a melhorar. Esperemos que neste fim de semana esteja bom tempo para apreciar devidamente estas paisagens deslumbrantes. Rádio Boa Nova. Passamos agora às notícias do Agrupamento de Escolas de Oliver do Hospital. No dia 17 de março, a Biblioteca Escolar número 2 acolheu a apresentação do livro A Fada Adinela, da autoria de Cristina Gouveia. A apresentação decorreu de forma muito divertida e nela estiveram presentes os alunos do 4º ano, assim como a turma D do 5º ano. Também entre os dias 16 e 31 de março decorreu a Feira do Livro nas diversas bibliotecas escolares do agrupamento. A feira, que contou uma vez mais com a colaboração da Porto Editora, continua a ser uma das iniciativas de maior relevância no que concerne às atividades das bibliotecas escolares. Também de 16 a 31 de março decorreu no nosso agrupamento a Semana da Leitura, a qual contempla um vasto conjunto de atividades dinamizadas pelas bibliotecas escolares. A primeira iniciativa teve lugar no dia 16 de março nas bibliotecas escolares número 1 e número 2 do agrupamento e consistiu no conto da história A Ovelha Repolhuda, em parceria com a Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital. A história destinou-se aos alunos do Jardim de Infância do Valde Ferreiro, de São Paio de Gramaços, da Bobadela, da Lagiosa, da Sala número 1 e do Largo da Feira e visou dar a conhecer às crianças todo o ciclo da lã. Levando a geografia além das quatro paredes, os alunos do ensino secundário do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital tiveram a oportunidade de assistir, na manhã do dia 22 de março, no auditório da Caixa de Crédito Agrícola, em Oliveira do Hospital, a uma conferência com o professor Dr. João Luís Jesus Fernandes. O convite do Grupo Disciplinar de Geografia e numa organização conjunta com o Clube Europeu, o professor da Universidade de Coimbra dirigiu-se ao Oliveira do Hospital para debater o tema Fronteiras, Muros e Egoísmos na Geografia Política Contemporânea, perspectiva desde a Europa. Esta temática atual, além de pertinente, permitiu que o orador consciencializasse os presentes para uma leitura mais atenta dos territórios, reconhecendo a importância dos limites territoriais, não só físicos, mas também mentais. A velha geografia da inventariação espacial de na atualidade, lugar a uma ciência de pertinência política, social e cultural. No passado dia 24 de março, num pavilhão multiuso de Guimarães, estiveram presentes na 13ª edição do Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos 15 alunos do nosso agrupamento. Este campeonato, organizado desde 2004 pela Associação Ludus, a Associação de Professores de Matemática, a Sociedade Portuguesa de Matemática e a Ciência Viva, contou com a participação de cerca de 1.700 alunos de 360 escolas de todo o país, estando inclusive a participar jovens de Cabo Verde, desde o primeiro ciclo do ensino básico ao secundário. Os alunos Daniel Sargo, Guilherme Brito e João Ricardo Oliveira representaram a Escola Básica de Oliveira do Hospital. Os alunos Rodrigo Cruz, Luzi Ciornei e David Mendes representaram a Escola Básica da Ponte das Três Entradas. Os alunos Gabriel Bernardo, Manuela Nascimento e Daniel Branquinho representaram a Escola Básica da Cordinha. E Esmê Brakeolf, Bernardo Viegas e Madalena Gouveia representaram o segundo ciclo da Escola Básica de Lagares da Beira. A representar o terceiro ciclo desta escola estiveram os alunos Andréia Santos, João Paes e Ernesto Gouveia. A aluna Luzia Ciornei classificou-se em 13º lugar e a aluna Madalena Gouveia ficou em 4º lugar a nível nacional no jogo de rastros, segundo ciclo. Muitos parabéns a estas alunas. Esta iniciativa procura estimular o raciocínio e incentivar o gosto pela matemática. As professoras agradecem o empenho e entusiasmo manifestado pelos participantes. Isto hoje é só boas notícias. O Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital venceu o Concurso Municipal de Ideias de Negócio de Oliveira do Hospital, cuja final decorreu no dia 24 de março na Casa da Cultura César Oliveira, com o Requei Bom, umas saborosas bombocas de requeijão, apresentadas pelos alunos Tânia Henriques e Fábio Mota, do 12º H, curso de restauração, variante cozinha-pastelaria. Estes jovens alunos, orientados pela professora Sónia Rendeiro, têm agora a missão de representar o município de Oliveira do Hospital na final intermunicipal, que se realiza nos dias 1 e 2 de abril em Tábua. Para além do primeiro lugar, o nosso agrupamento ainda ganhou o terceiro lugar, das alunas Ana Silva, Cláudia Pérez e Inês Filipe. Foi também apresentada a ideia que vai representar o terceiro ciclo do ensino básico na final intermunicipal este ano em formato Expo Empresas. O Conselho de Oliveira do Hospital será representado pela Ecocódia, ideia desenvolvida pela turma do 9º O do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital na final intermunicipal dia 27 de maio em Mortágua. O momento musical esteve também a cargo de alunos do nosso agrupamento, uma iniciativa de empreendedorismo jovem do município de Oliveira do Hospital. Muitos parabéns aos nossos alunos e às suas professoras pelo seu empenho e mérito. No próximo dia 10 de abril decorre no Salão Polivalente, no Bloco A do nosso agrupamento, a comemoração do 2º aniversário da Unidade de Cuidados na Comunidade de Pinheiro dos Abraços, do Centro de Saúde. A data vai ser assinalada com um painel de oradores, psicólogos, médicos e professores. Estamos todos convidados a assistir e a participar. Terminamos assim a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Grupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Patrícia Correia, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Sofia Pereira, Miquel Nunes e Daniel Pereira. Despedimos-nos até ao próximo programa, agradecemos a sua atenção. A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.